Muito bem, então vamos começar agora. O tema desta aula é uma continuação natural da aula anterior, e eu vou usar mais ou menos o mesmo método, quer dizer, vou fazer uma certa referência autobiográfica para ilustrar, quer dizer, a raiz existencial de certos conceitos. E tenho insistido muito nesse aspecto da necessidade de conectar a construção teórica com a experiência, e toda experiência é necessariamente experiência pessoal. Aqueles acontecimentos que eu narrei se passaram na minha adolescência, mas antes disso houve algumas outras experiências que de certo modo foram preparatórias. Uma delas foi que, assim que eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente durante 7 anos. Eu fiquei na cama delirando com uma misteriosa febre do rim pulmonar, ninguém jamais soube explicar aquilo. Ninguém soube explicar nem como começou e muito menos como curou, porque repentinamente aos 7 anos eu me vi curado sem que estivesse sendo submetido naquele instante a qualquer tratamento, pelo menos novo. Mas esta, de certo modo, então, o que se realizou na minha vida, aquela piada do Milton Fernandes, que na sua autobiografia diz que Milton Fernandes nasceu no dia tal, assim, aos 8 anos de idade. Então, eu praticamente nasci entre os 7 e os 8. Isso quer dizer que, numa idade que as crianças estão indo para a escola, eu estava, então, sendo depositado no mundo, mais ou menos, como um bebê recém-nascido. Quer dizer, totalmente desprovido de qualquer... da maior parte das experiências anteriores que um garoto da idade deveria ter tido até então. Isto fez com que eu me sentisse tremendamente deslocado e assustado no mundo. Quer dizer, o tamanho da minha ignorância comparado à experiência que os outros garotos tinham é um negócio formidável. E, naturalmente, como em toda convivência humana, existem códigos, existem sinais, existem convenções, até, e eu praticamente ignorava tudo isso. Eu não sabia como conviver com as pessoas, eu não conseguia interpretar direito os gestos, as palavras, as situações, etc, etc. O que me deu, vamos dizer, uma sensação de ignorância, assim, muito oprimente. Eu tinha a impressão de que eu estava vivendo num mundo onde todo mundo estava, todas as pessoas estavam numa região de claridade e só eu estava no escuro. Todo mundo era inteligente e eu era burro. Todo mundo sabia o que estava se passando e só quem estava por fora era eu. Então vocês imaginam que, para o indivíduo colocado nessas condições, o problema da verdade não é uma questão acadêmica, o problema da verdade é uma questão de sobrevivência. Então, ou eu descobri o que estava se passando, ou eu ia ficar completamente inerme perante as situações. Então, a necessidade de apreender corretamente os dados da situação e de interpretá-la de maneira funcional, de maneira que funcionasse, isso aí foi uma necessidade extrema. Claro que todos os seres humanos têm esta necessidade, mas como ela é vivenciada de maneira mais lenta e gradativa, então a coisa não tem o impacto que teve para mim. Praticamente as outras pessoas viveram esse mesmo processo, mas de uma maneira muito mais inconsciente. Ao passo que, para mim, isso foi vivido de maneira doloridamente consciente. Isso fez com que, mais tarde, ao me confrontar com as discussões acadêmicas, discussões intelectuais, discussões já culturais, sobre o problema da verdade, eu sentisse que havia muito de artificial e de postiço nessas discussões, porque aquilo parecia envolver apenas, vamos dizer, um jogo de conceitos já extremamente elaborados, extremamente rebuscados, e que não correspondiam em nada à experiência efetiva da busca bem-sucedida ou mal-sucedida da verdade. Então, no curso dessa discussão, as pessoas se referiam a falar a verdade. Elas se referiam, estavam querendo dizer, vamos dizer, algum tipo de verdade cientificamente comprovável, algum tipo de verdade publicamente aceitável e já elaborada nos termos de tal ou tal ciência, de tal ou tal disciplina filosófica. É claro que esse conceito assim elaborado, ele é um produto muito secundário em relação à verdade no sentido que eu estava buscando, ao emergir das sombras, né, de 7 anos de esquecimento e delírio para a vida acordada, a vida desperta. Então, tudo aquilo das discussões que eu vi me pareciam de um artificialismo absolutamente sufocante. Não parecia que eram pessoas reais que estavam discutindo, mas que eram fantoches, né? Personagens de teatro que estavam representando certos papéis sociais. Então, o mesmo indivíduo que defendia, por exemplo, a existência de uma verdade objetiva como nociva pelo ser humano, né, nos termos, a ciência era realmente um defensor do método científico, realmente alguém, vamos dizer, de formação mais derivada da escola analítica, ao passo que outras pessoas que tinham mais uma influência desconstrucionista, nietzschiana, uma coisa assim, defendiam mais a ideia de que a verdade é subjetiva, varia de acordo com as cabeças, as culturas, as épocas, etc., etc. No entanto, na minha experiência, as coisas não tinham se dado assim. Nada daquilo que eles diziam tinha correspondência naquilo que eu havia experimentado. O que a experiência me havia revelado é que o fato de uma verdade ser conhecida apenas por uma pessoa e dela não ser sequer transmissível, por não poder ser provado para uma segunda pessoa, não quer dizer que esta verdade seja puramente subjetiva. Por exemplo, no caso, vamos dizer, das ações desagradáveis ou das ações condenáveis que você cometeu na solidão e que só você sabe, e que você não conta para ninguém, e se alguém perguntar, você nega. Todo garoto fez uma infinidade de coisas assim, e todos nós temos uma experiência, vamos dizer, da mentira oferecida como um artifício para você escapar de uma punição, de uma situação que você imagina que será desagradável. O fato de que somente eu soubesse do que eu havia feito não tornava esse conhecimento subjetivo, porque objetivamente eu tinha realmente feito aquilo. Pois é, vamos dar um exemplo. Você parece um vaso quebrado e sua mãe pergunta, quem quebrou o vaso? E você diz, não sei. Quando você sabe perfeitamente que foi você. De fato foi você. Isso não é uma questão de opinião subjetiva. Este é um conhecimento estritamente pessoal, direto, vamos dizer, pela evidência intuitiva a mais clara e insofismável possível, porque você foi o autor do ato, você é o testemunho do seu próprio ato, portanto você não tem como negar para si mesmo que você fez aquilo. Então, este é um caso onde você conhece algo com certeza absoluta. Por que é com certeza absoluta? Porque foi você mesmo que fez. Muitos anos mais tarde, eu viria a ler no livro de Giambattista Vico, A Nova Ciência, esta afirmação formidável de que somente o autor de alguma coisa a conhece perfeitamente. Ora, nós somos autores de uma infinidade de atos e situações. Ou fomos nós que quebramos o vaso ou que não quebramos o vaso. Certo? Do mesmo modo, nós somos testemunhos de uma série de acontecimentos. Quer dizer, não foi você que quebrou o vaso, você pode ter visto que foi o seu irmão, a sua prima, o seu cachorro. Assim, em suma, você tem certeza absoluta do que aconteceu. Ou porque você foi o autor e testemunho direto, ou porque, mesmo assim, você foi o autor, você foi testemunho direto. Ora, Uma coisa é o conhecimento ser subjetivo, porque ele varia de acordo com o ponto de vista do observador, com o estado subjetivo do observador, ou com as opiniões e valores do observador. Outra coisa é ser subjetivo neste sentido. Neste sentido, o máximo de subjetividade coincidia com o máximo de certeza objetiva. Ou seja, eu tenho certeza objetiva que fui eu que quebrou o vaso. Por quê? Porque fui eu mesmo que quebrei o vaso. E eu não sou somente testemunha e narrador, mas eu sou autor, testemunha e narrador. Ou seja, este conhecimento tem uma validade absoluta, objetiva e independentemente de qualquer variável subjetiva, embora somente um indivíduo seja o portador desse conhecimento. Muito curiosamente, este tipo de conhecimento, que mais tarde eu veria a dar o nome de testemunha solitária, este tipo de conhecimento era absolutamente ignorado em todas as discussões públicas, filosóficas sobre a verdade. Ou seja, ou se imaginava um tipo de verdade pública acessível a todo mundo, mediante, vamos dizer, uma prova científica infindavelmente repetível, ou seja, com dados acessíveis a todo mundo, ou se compreendia uma espécie de fantasia subjetiva, uma espécie de distorção subjetiva, conforme as inclinações de cada um. Ou seja, se entendia como objetividade o conhecimento público e como subjetividade a distorção ou o viés individual. E este caso específico que eu estava mencionando, que é o caso da testemunha solitária, nunca havia discutido em parte alguma. No entanto, é fácil vocês perceberem que todo e qualquer conhecimento, inclusive o conhecimento mais público que você possa imaginar, o conhecimento científico, ele está na dependência direta de testemunhos. Por exemplo, o cientista que operou tais ou quais testes de laboratório. Mas, se ele mentir na transmissão dos resultados, na exposição dos seus métodos, na descrição da experiência, você está à mercê da mentira. Mais ainda, em qualquer experimento científico possível, a possibilidade de que milhões de pessoas a repitam é praticamente nula. Você vai estar sempre dependendo do testemunho de uma pequena comunidade científica, na qual, por sua vez, cada cientista envolvido depende da confiabilidade do testemunho de todos os outros. E, em última análise, o próprio cientista que está operando a experiência, ele depende do testemunho dos seus próprios olhos, quer dizer, ele tem que ser a testemunha direta do que se passou durante a experiência, ele tem que poder confiar no seu próprio testemunho. Então, é curioso que ao discutir o problema do conhecimento da verdade, apenas nos termos, vamos dizer, de uma verdade publicamente admitida e de uma distorção subjetiva, por outro lado, o que se fazia, na verdade, era omitir completamente o centro do problema da verdade, que é o problema da testemunha solitária. Isso quer dizer que praticamente todas as discussões que existem há pelo menos 40 anos, certo? Sobre este negócio de desconstrucionistas de um lado, os desconstrucionistas de um lado, os adeptos do método científico do outro, uns proclamando que todas as verdades são subjetivas e dependentes de variáveis culturais ou psicológicas, e os outros afirmando que, ao contrário, o método científico dá acesso ao conhecimento objetivo, toda esta discussão é uma imensa masturbação criada para evitar o centro do problema. E o centro do problema do conhecimento é a testemunha solitária. Então, quer dizer, todas estas discussões só têm sentido se a testemunha solitária tem acesso aos dados, pelo menos referente àquilo que ela mesma fez. Todo e qualquer conhecimento que eu possa vir a ter a respeito de supostas verdades ou falsidades ditas por outras pessoas depende do quê? Depende da confiabilidade que eu tenho no meu próprio testemunho solitário. Quer dizer, se eu mesmo não sou capaz de distinguir verdade e erro, verdade e falsidade, na esfera dos meus próprios atos e percepções imediatas, muito menos serei capaz de discernir essas duas coisas nas outras pessoas ou em comunidades mais vastas. Daí começou a me parecer uma coisa muitíssimo esquisita, que a partir de um certo ponto na história do Ocidente, vamos dizer mais ou menos o Renascimento, aquele conhecimento que é de natureza pública, que é comprovável por uma coletividade inteira ao mesmo tempo, fosse apresentada como um modelo supremo de conhecimento válido. E o conhecimento subjetivo, entre aspas, fosse apresentado sempre como duvidoso. Quando, na verdade, todo o conhecimento publicamente válido, ele só pode ser validado através do que? Através de milhares de testemunhas, tá certo? As quais, por sua vez, dependem da confiabilidade do seu próprio testemunho. Então, vamos dizer, a confiança que as pessoas têm no conhecimento dito científico, e o desprezo que tem, né, por conhecimentos subjetivos, é uma loucura, simplesmente, porque todo esse conhecimento científico ele vai depender de, justamente destas figuras. E a identificação do subjetivo, do pessoal, com o falso ou o duvidoso, impugna na raiz a própria possibilidade de um conhecimento. Conhecimento científico. Mas ainda é fácil você perceber que todas as descobertas científicas do mundo, todas, sem exceção, antes de elas se tornarem domínio público e poder ser conferido por milhares de pessoas, elas tiveram que ser feitas por alguém em particular. E esse alguém, digamos Galileu, o Newton, o Louis Pasteur, eles tiveram que ser, em primeiro lugar, as testemunhas solitárias de suas próprias descobertas. Senão, eles não poderiam fazer um relato, uma apresentação fidedigna das experiências que realizaram. De maneira que a validação pública do conhecimento, ela é rigorosamente, ela é nada. Certo? Tudo vai depender da confiabilidade da testemunha solitária, inclusive na ciência. Se o conhecimento, vamos dizer, publicamente validado, tivesse realmente uma prioridade em relação a esse conhecimento pessoal, seria necessária uma situação absolutamente inconcebível, que é de que a comunidade, a coletividade, teria que conhecer essas descobertas científicas antes que qualquer cientista em particular as tivesse descoberto. O que é, evidentemente, uma situação surrealista que não é, né, nem mesmo concebível. Então, eu lembro a você, então, que eu estava dizendo agora mesmo, que eu só pude ser colocado na pista dessas considerações pelo fato de que o problema da verdade tinha se colocado para mim como um problema existencial urgente e até perigoso, porque afinal de contas era a minha própria segurança social e psicológica que estava em jogo. Então, eu tinha que sair daquele estado onde de beber ignorante e me tornar, vamos dizer, um cidadãozinho eficiente, capaz de ir para a escola, de cumprir meus deveres, de entender o que as pessoas estavam fazendo, de entender o que se esperava de mim. Isso para mim foi tão difícil, que eu tenho uma foto, que aquelas fotos que tiraram quando as crianças entraram na escola, botavam ele numa mesa assim, com a bandeira do Brasil atrás, né, que botaram um paletózinho, uma gravatinha, você parecia sorrir bonitinho com as pessoas. Eu tenho uma foto que eu tirei, justamente num dos meus primeiros dias de escola, e eu estava sentado na mesa, mas eu estava ali absolutamente aterrorizado. Por quê? Porque eu não estava entendendo nada. Eu estava assim, me perguntando, o que que eu estou fazendo aqui? O que que querem de mim? O que que é para fazer? As contas. Indo depois daquilo, me levou uns bons meses para eu entender o que que era aquela porcaria chamada escola, o que que era para fazer ali, entendeu? Para eu entender, que era para ficar sentadinho ouvindo o professor, depois fazer as lições que ela mandava, tudo isso que para os outros era de uma obviedade de tempo, para mim foi um aprendizado muito trabalhoso. Então, por ter vivido este problema, vamos dizer, da verdade como uma necessidade existencial urgente da qual dependia a minha própria segurança, é que, mais tarde, as discussões sobre a verdade me pareceram de uma futilidade, de uma leviandade totais? Muito bem. Mas acontece que aí esta linha de consideração, que nasce de uma pura experiência, de duas experiências pessoais, a experiência que eu tive na infância e a experiência de mais tarde me confrontar com estes debates, ela se enganchou, por assim dizer, com uma outra linha de considerações. Por uma série de fatores intelectuais que não vem muito ao caso aí, eu acabei associando essa discussão com dois problemas. Um é, vamos dizer, o problema da formação do eu. Na outra aula eu mencionei uma apostila minha antiga chamada O Que É Psíquico. Não sei quantos de vocês puderam ter um acesso a isso. Essa apostila não está redigida, ela é uma transcrição literal de uma exposição oral, e portanto ali está um bocado de coisa confusa e até errado. Mas dá para ter uma ideia do tipo de investigação, que era. Ali eu colocava a psique como um dos fatores que são normalmente encarregados de ser usado como explicações, como explicação da causa de alguma coisa. Quando alguma coisa aconteceu, você pode explicá-la por várias causas, e uma dessas causas, que é constantemente usada para explicar o acontecimento, é a chamada causa psíquica. Quer dizer, a psique, mesmo você não sabendo o que é, não precisa saber, você sabe que ela é causa de algumas coisas. Por que que aconteceu tal ou tal coisa, por que que você vai agir desta ou daquela maneira, certo? Por exemplo, se o sujeito cai na escada e machuca o joelho, você não precisa achar uma causa psicológica para saber por que o joelho foi machucado. Você pode explicar aquilo uma conjunção de fatores físicos e anatomofisiológicos. Mas se o sujeito se joga na escada, você quer se machucar ou não, você não vai poder explicar isso por apenas uma lei física. Você precisa de uma outra explicação, e você diz que houve uma causa psicológica qualquer. Ou ele queria se machucar a si mesmo, ou ele queria te impressionar, ou ele se enganou, ele achou que ele era capaz de saltar mais do que ele achava. Tudo isso você reúne sob a denominação geral de causa psíquica. Então, uma das pistas para você chegar numa definição da psique é você partir dessa constatação de que na linguagem diária, mas também na linguagem dos profissionais, na área psicológica, a tal da psique é usada como uma instância explicativa, como uma força, como é o nome de uma força causal, ainda que você não saiba qual é a natureza dessa força causal. Partindo do princípio de que este era o sentido usual da palavra, que é o psique, é uma das dimensões causais que existem, isso seria o princípio de uma investigação sobre a natureza da psique. E essa investigação deveria proceder exatamente sondando, no uso geral que se faz dessa palavra, outras camadas de realidade que tinham sido, que estavam implicitamente percebidos quando as pessoas falavam em causa psicológica. No caso, por exemplo, o indivíduo que simplesmente cai na escada, o indivíduo que se joga escada abaixo, em que todo mundo percebe que houve, num caso, apenas, vamos dizer, uma confluência de fatores físicos externos, e no outro caso, uma causa psicológica. As pessoas dizem isso, elas estão percebendo nesta suposta causa psicológica alguns traços que podem parecer obscuros, né, percebe, mas elas sabem que estão lá. E que através de um exame fenomenológico, da experiência de atribuir algo à causa psicológica, nós podíamos, vamos dizer, desencavar o que, que estava ali implicitamente percebido por qualquer pessoa ao usar a expressão causa psicológica ou fator psicológico, qualquer coisa assim. E poderíamos também, a partir disso aí, distinguir essa causa psicológica de outras causas que as pessoas recorriam como explicação dos acontecimentos. Por exemplo, se você fizer uma conta 2 mais 2 e der 4, e você perguntar por que que deu 4, ninguém vai procurar uma causa psicológica para dar 4. Por quê? Porque isso vai ser igualzinho para qualquer pessoa que faça novamente a conta em qualquer lugar ou época, ou qualquer intenção que seja, a não ser que ela erra. Mas se ela errou, aí você pode perguntar por que que errou? Por que que na conta de todo mundo dá 4, na sua deu 5? Então você pode dizer que o secretário é distraído, que ele é burro, ou qualquer outra coisa assim. Então, terá havido aí a introdução de uma causa psicológica. Mas quando você diz que o 2 mais 2 dá 4, você está apelando, vamos dizer, para uma causa, para explicar por que deu 4. Você apela para uma causa que nós estamos chamando de necessidade incoercível. Então, 2 mais 2 tem de dar 4. Necessariamente, porque no fim das contas você dizer 2 e 2 é uma coisa que você dizer 4, então existe uma identidade, aquilo que lhe parecia 2, duas quantidades de 2 já são os 4, implicitamente, você está apenas mudando o nome de alguma coisa. Então quando você descobre este tipo de causa, que é uma causa puramente lógica, você diz que há uma necessidade absoluta, 2 mais 2 tem 4, né? O quadrado tem necessariamente de quatro lados, cortado na diagonal vai dar dois triângulos e assim por diante. Quer dizer, toda esta esfera de fatos que pertence à área matemática, geométrica, algébrica, lógica, matemática, você está lidando com uma ideia de uma necessidade absoluta, de algo que não pode ser de outra maneira. Até quando hoje se fala de lógicas polivalentes, etc., nós sabemos que nós só podemos compreender as lógicas polivalentes a partir da lógica univalente. Nós sabemos que são polivalentes, porque por baixo dela está subentendida a lógica univalente, ou seja, a lógica de necessidade absoluta. Neste caso, podemos dizer que é uma necessidade metafísica, porque ela independe de qualquer fator físico presente, quer dizer, quer você esteja falando de bolinhas, de quadradinhas, de jacarés, etc., etc., 2 mais 2 vai dar 4, independentemente das variáveis físicas, e por isso mesmo você diz que não. São verdades absolutas, uma necessidade absoluta, uma necessidade metafísica. No caso de acontecimentos da ordem física, você sabe que já não existe esta necessidade absoluta. Na ordem física existe uma infinidade de variações, quer dizer, as coisas acontecem de tal ou qual maneira, quer dizer, não com a absoluta necessidade, porque 2 mais 2 dá 4, não é certo? Mas com uma necessidade menor, uma necessidade relativa, mais ou menos de ordem estatística. Aliás, é por isso mesmo que os estudos dos fenômenos físicos, eles tratam de se expressar matematicamente para eles adquirirem, através desse viés matemático, uma exatidão aproximativa que eles em si mesmo não têm. Quer dizer, a matematização do conhecimento físico é uma tentativa de aproximar, vamos dizer, a necessidade relativa ou física da necessidade absoluta ou necessidade metafísica que expressa na relação matemática. E, finalmente, quando nós entramos na esfera das causas psicológicas, existe uma indeterminação maior ainda. Quando Galileu faz seu cérebro experimento de jogar uma bola de chumbo, um pacote de algodão, certo, em cima de uma torre, e dizer que eles vão cair exatamente ao mesmo tempo, tem razão. Mas pode haver interferência, por exemplo, do vento e outros fatores externos que nublam, de alguma maneira, esta relação. Não é que essa relação não expressa uma necessidade absoluta, mas uma necessidade relativa. Quer dizer que, em tais ou tais condições, os fenômenos físicos devem se, vamos dizer, se realizar de tal ou qual maneira, mas pode haver exceções, pode haver variações, etc, etc. Ou seja, de nada na natureza é absolutamente rigoroso como nas relações matemáticas. Porém, quando nós dizemos que algo foi causado por um fator psicológico, nós queremos dizer que existe uma indeterminação maior ainda. Quer dizer, se o sujeito se jogou da escada, isso quer dizer regularmente que ele poderia não ter se jogado. Tudo aquilo em que nós atribuímos uma causa psicológica, nós estamos subentendendo a ausência de uma necessidade, como se, de uma necessidade absoluta, como se observa na produção matemática, e a ausência também de uma necessidade relativa quantificável, como no caso dos fenômenos físicos. Quer dizer, as ciências físicas usam muito o raciocínio de tipo probabilista, quer dizer, em 73% dos casos vai dar assim, ou em 83%, ou em 22%. Ou seja, a necessidade relativa da qual se fala na ciência física é uma necessidade relativa quantificável. Quer dizer, e o quantificar esta necessidade relativa é expressá-la em termos da necessidade absoluta correspondente. Se nós dizemos que em 73% dos casos as coisas vão se passar de tal ou qual maneira, nós queremos dizer que não é absolutamente em 12% dos casos ou em 11% dos casos. Portanto, nós estamos falando de uma necessidade relativa, mas quantificada em termos absolutos. E quando nós entramos na esfera das causas psíquicas dos atos, nós vemos que mesmo a tentativa de quantificar esta necessidade, ela falha na maior parte dos casos. Então, isso quer dizer que um traço inerente daquilo que nós chamamos de psique é, até certo ponto, a sua imprevisibilidade. Mas essa imprevisibilidade é total? Claro que não é total, porque se fosse total, você estaria, vamos dizer, na completa indeterminação. Ora, para que um acontecimento qualquer tenha uma causa psíquica, é necessário que ele seja determinado totalmente pelo acaso? Claro que não. Então, ainda que não sabendo o que é a psique e não sabendo como ela opera, nós sabemos que ela não obedece nem à necessidade absoluta ou metafísica, nem à necessidade relativa ou probabilística quantificável, e nem ao acaso absoluto, quer dizer, a total indeterminação. Então isso quer dizer que ele é um quarto tipo de causa. É um quarto tipo de relação. Tipo, necessidade absoluta, ou metafísica, necessidade física, ou relativa. Existe o acaso ou indeterminação total, e existe um negócio chamado psique. Ora, se a psique não obedece nem à necessidade absoluta, nem à necessidade relativa, nem ao total acaso, isso quer dizer que ela é uma quarta instância causal especificamente diferente. Ela não é totalmente determinada, nem totalmente indeterminada, tá certo? E nem totalmente quantificável, redutível a uma equação probabilística. Isso quer dizer que se ela não é totalmente incoerente, porque não é o acaso, também não é totalmente coerente, porque não se encaixa nos outros tipos de causas que nós mencionamos. Então, ela tem um modo específico de coerência, né, que difere da coerência que nós buscamos entre acontecimentos, entre relações matemáticas ou acontecimentos da ordem física. Note bem que eu estou apenas expondo aqui aquilo que toda pessoa percebe quando ela diz que tal ou qual acontecimento teve uma causa psicológica. Eu não estou inventando nada aqui, estou apenas analisando o sentido do que as pessoas procuram transmitir com a palavra, com a expressão causa psicológica, vai ser quando aplicam alguma coisa da sua experiência. Ora, no caso do indivíduo que se jogou da escada e não se jogou da escada, Uma coisa é certa. A decisão que ele tomou tem alguma relação com a sua história anterior. Mesmo que seja uma ruptura total com essa história. Por exemplo, se o indivíduo parece estar tranquilo e sem problemas e bem equilibrado, etc., etc., e de repente ele se joga da escada, é claro que você vê um contraste entre este ato e a história anterior. Se, por outro lado, ele está deprimido, a esposa o abandonou, ele não para de beber, ele tomando pipa, etc., etc., e de repente ele se joga da escada, isso também tem uma relação com a história anterior, uma relação inversa, que tem um outro caso. Nos dois casos, tá certo? A referência à história anterior está ali presente. Ou seja, nada que possa ser explicado como tendo nascido uma causa psicológica é isento de raiz no passado. Mesmo a ruptura com esse passado implica uma tomada de posição com relação ao passado. Então, este vínculo com o passado também não é, evidentemente, do tipo que se observa nos acontecimentos de ordem física, onde tem dado uma sequência causal anterior, tal por qual resultado se seguirá com uma certeza probabilística X ou Y. Isso quer dizer que entre a sequência de causas anteriormente já desencadeadas e o ato, houve alguma transição. Essa transição, ela é dada pelo próprio sujeito do ato. Isso quer dizer que nenhum ato ao qual você atribui uma causa psicológica pode ser explicado inteiramente em função de causas externas. Isso quer dizer que o próprio sujeito do ato entra como uma força causal. Quer dizer, ele em algum momento interfere nos processos causais já existentes e cria uma causa que só funciona a partir daquele momento. É isso que nós chamamos da responsabilidade pessoal. A ideia mesmo da responsabilidade moral deriva disso aí. Se todos os atos da esfera psicológica fossem apenas respostas a causas já anteriormente desencadeadas, não poderia haver responsabilidade pessoal nenhuma. Quando a sociedade humana descobriu que existia responsabilidade pessoal e começou a imputar a cada um os seus próprios atos, ela o fez por causa desta percepção de que nenhum ato que fosse causado psicologicamente poderia ser inteiramente explicado por causas anteriormente desencadeadas. Ou seja, é necessário que exista uma causa presente, uma causa que praticamente é criada naquele mesmo momento, ela é gerada naquele mesmo momento, e que ela coincide com a própria, o próprio ser do sujeito ou do agente. Quer dizer, o agente é um agente porque ele produz uma causa que não estava presente. Então nós vemos aí já dois traços inequívocos da psique, que primeiro a sua historicidade, quer dizer, ela sempre, tudo que acontece na esfera psíquica tem alguma relação com o estado de coisas anterior. Isso aqui só pode ser compreendido a partir desse estado de coisas anterior, não porque o estado de coisas anterior não explique totalmente, mas porque sempre haverá uma relação qualquer entre o ato e a história anterior, mesmo que seja uma relação de ruptura. Espero que estejam compreendendo tudo, porque eu não estou vendo aqui a cara de ninguém. Dar aula com o público invisível é meio difícil. Mas eu estou supondo que estão todos entendendo tudo. Muito bem. Se entenderam até aqui, então percebem também que esta psique, ela entra então Ela, primeiro, ela tem as características da historicidade. Segundo, ela tem um elemento de liberdade, de imprevisibilidade, não no sentido do aleatório e no sentido do mero acaso, mas no sentido de que um agente é também uma força causal. Senão, ele não seria um agente, ele seria apenas um elo dentro de uma corrente de causa já desencadeada. Ou seja, a individualidade do ato é inerente à natureza da psique. Tá certo? E o fato de que o agente é ele mesmo uma causa também é inerente. Então, vamos falar, primeiro a historicidade, segundo a sua individualidade. Tá certo? Em terceiro lugar, você vê que as equações formadas entre a situação pré-existente e a ação do agente individual no momento, isso vai formando, vamos dizer, uma espécie de história passada. Quer dizer, existe, por um lado, a história no sentido objetivo da coisa, quer dizer, aquilo que realmente aconteceu para o sujeito até aquele momento. Mas existe, em cima dessa história objetivamente passada, existe a parte da história que ele sabe, que ele, da qual ele se lembra e que ele conta para si mesmo, que ele próprio pode oferecer como explicação para suas decisões. Quando você pergunta uma pessoa por que você fez isso, fez aquilo, ela sempre vai responder com o quê? Não com uma equação matemática ou com uma teoria filosófica, mas vai lhe responder com uma narrativa. Olha, me aconteceu isso, assim, assim, assim, minha mulher me largou, meu vizinho me largou, etc. Perdi emprego, etc, etc. Mas, sejam acontecimentos felizes ou infelizes, ele vai responder sempre com a narrativa de acontecimentos. A narrativa de acontecimentos coincide em mais ou em menos com a história objetiva dele, mas é a parcela da história objetiva da qual ele se lembra e que ele incorporou à sua memória e que para ele funciona como uma instância explicativa dos seus próprios atos. Quer dizer, quando ele explica os seus atos em função da sua história passada, não é toda a história que objetivamente se passou com ele, mas aquela seleção, aquele recorde que a ele lhe pareceu importante e que ele conservou. Ou seja, dentre os inúmeros fatores que entram na composição do ato psicologicamente determinado, existe esta história pessoal contada pelo indivíduo para si mesmo. É exatamente essa história, a unidade dessa história que se chama o eu. Ora, isso quer dizer que o eu aparece desde dentro da psique como uma espécie de upgrade da psique. Você tem que as situações psicologicamente vivenciadas, as séries, os atos psicologicamente determinados, se condensam numa história que retroage, de certa maneira, sobre a própria psique, tornando-se essa própria história um fator causal a mais. Quer dizer, o indivíduo age assim, laçado, não somente porque lhe aconteceu tais ou quais coisas, mas porque ele conta esta história para si mesmo. Quer dizer, por exemplo, se lhe aconteceram muitas coisas desagradáveis, mas você as esqueceu completamente, elas estão fora do seu horizonte de consciência, então, não estou excluindo a hipótese de uma influência inconsciente, mas normalmente aquelas partes que foram excluídas da memória não têm a presença ativa de forças causais que o indivíduo possa alegar como explicação dos seus próprios atos. Então, isso quer dizer que o eu é uma espécie de upgrade da psique. E o eu depende do quê? Da narrativa. O eu, na verdade, é a própria narrativa. É aquilo que você conta de você para si mesmo como justificativa daquilo que você está fazendo. Ou seja, o eu é a história pessoal na qual você se reconhece e cujo próximo capítulo você está escrevendo neste mesmo momento. Como, por exemplo, toda a minha história. Eu converto para que eu esteja aqui neste momento, dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo isso não somente porque me aconteceram tais ou quais coisas, mas porque do conjunto do que me aconteceu, eu fiz lá uma seleção das partes que eu considerei mais importantes eu me reconheço nessa história e, em função dessa história passada, eu acredito que, no momento, eu devo escrever um próximo capítulo mediante o ato que eu estou cometendo aqui neste momento. Isso acontece assim, exatamente igual, para todos nós. Mas, se o eu é esse upgrade da psique, não é sempre necessário ser muito esperto, fazer que tudo na psique humana converge para a emergência, a formação do eu. Quer dizer, a psique ela só se perfaz no eu. A psique, com seus elementos de historicidade e individualidade, essa historicidade, essa individualidade, ela só se perfaz no momento em que ela se condensa numa história contada do indivíduo para ele mesmo, certo? Na qual ele se reconhece e na qual ele busca, então, as raízes dos seus atos seguintes, perfazendo, então, nisto o eu. A psique converge para o eu. Ela é voltada naturalmente para o nascimento de um eu. Mas ela é voltada naturalmente, mas não quer dizer que isso aconteça necessariamente. Quer dizer que o eu, ele é tão natural na psique quanto é natural para um passarinho voar. Mas acontece que você pode cortar as penas do passarinho, quer cortar as asas, mas ele não voe, certo? Ou ele pode estar preso numa gaiola e não poder voar. Pode acontecer uma série de coisas externas, está certo, que impeçam essa natureza do passarinho de se manifestar como ela deveria. Já Aristóteles dizia, né, que a natureza de um ser ela só se expressa na perfeição, quer dizer, perfeição, quer dizer, a completação, algo tem que ser completado para que essa natureza apareça. Então, isso quer dizer que nem tudo aquilo que é natural num ser se manifesta. Você pode ficar muito abaixo da sua natureza, que ele vai viver um estado de fato que não expressa a sua a natureza. Nós dizemos, por exemplo, que é da natureza do ser humano, ele crescer, se desenvolver intelectualmente, ele desempenhar alguma função de sociedade, mas ele pode se impedir de fazer isso por uma falha qualquer do seu desenvolvimento, dos atos qualquer que lhe aconteça. Isso quer dizer que aquilo que está na natureza do ser não pode ser compreendido como um fator estático, mas apenas como uma matriz que deve se desenvolver, a matriz de desenvolvimento possível. Essa matriz não determina todos os desenvolvimentos, ela determina um leque de possibilidades, ou seja, um leque de possibilidades que pode ser, vamos dizer, aumentado ou diminuído pela interferência de fatores exteriores, mas que, de qualquer modo, não será alterado substancialmente. A natureza de um ser não é constituída por traços estáticos que estejam lá presentes, mas por um conjunto de potências, por um conjunto de possibilidades que já estão em ação e que podem se manifestar, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira mais completa ou menos. Então, isso quer dizer que possuir um eu está, de certo modo, na natureza do ser humano. E ele só se realiza como uma entidade psíquica diferenciada dos animais, justamente na medida que ele tem um eu. Quer dizer, o eu é essa confrontação com a sua história, é esse domínio parcial que o indivíduo tem dos fatores da sua história, encarado como, vamos dizer, um conjunto de possibilidades que se manifestam no presente e cuja continuação tem que ser determinada no presente pela interferência do próprio agente, atuando então como fator criador de uma nova situação, que prolonga ou modifica, que amplia ou estreita as possibilidades anteriormente conhecidas na história do mundo. Mas foi aí que eu pensei que, se o eu está na natureza do ser humano, mas ele não se realiza necessariamente, não se realiza necessariamente de maneira completa, se existe na vida de cada indivíduo a história do eu, deve existir ao longo da história humana, da história das coletividades, da história da sociedade, certo? Também uma história do eu. Isso quer dizer que os modos, os instrumentos, os meios disponíveis para a formação, eclosão e manifestação do eu humano não foram os mesmos ao longo da história, em todas as épocas e situações. Certo? Em uma das aulas anteriores, eu mencionei a vocês o fato de que nas autobiografias greco-romanas, os indivíduos contavam a sua história em função da sua posição na sociedade, da sua identidade de cidadãos. Isso quer dizer que a estrutura na qual o eu se apoiava para ele condensar a sua história anterior e se manifestar era uma forma externa, tá certo? Baseado que na opinião alheia. A função forçal não é nada mais do que aquilo que os outros pensam a seu respeito, do que os outros esperam, podem dizer. Então, é claro que este esquema de realização do eu é bastante incompleto, certo? Porque ele só permite que o indivíduo, vamos dizer, faça uma aferição da sua própria história em função daquilo que ele tem sido e daquilo que os outros esperam que ele seja. Certo? Porém, eu observei que quando aparecem as confissões de Santo Agostinho, parece que existe um upgrade na história dele. Este upgrade aparece no instante em que o indivíduo conta a sua própria história, não perante a sociedade humana, mas perante um observador onisciente que é Deus. Na medida em que este indivíduo se coloca perante um observador onisciente, o que acontece? As dimensões de profundidade da sua alma e da sua história que se revelam para ele se ampliam formidavelmente. Quer dizer, para cada palavra que você vai dizer para o observador onisciente, você tem que descobrir mais coisas a respeito de você mesmo. Por quê? Porque o conhecimento que o observador onisciente tem de você não tem limites, mas o que você tem até o momento tem limite. Só que para você escrever a próxima frase da sua narrativa, você vai ter que descobrir algo mais, que algo mais, que algo mais, que algo mais, que algo mais. Então, o que acontece? A partir deste momento em que existe a autobiografia contada perante Deus, o que acontece é que os meios de autorrealização do eu se multiplicam e se ampliam de uma maneira incomparável, de uma maneira que os pobres greco-romanos nem teriam podido imaginar. Então, isso quer dizer que a alma de Agostinho, tá certo, se abre para ele mesmo com uma dimensão ilimitada, não infinita, mas ilimitada. Tá certo? Esta ilimitação da alma reflete, então, o quê? A infinitude daquele interlocutor para o qual ele está narrando as suas memórias. Quer dizer, ele narra as suas memórias para Deus. Mas, note bem, ele não está apenas narrando memórias, mas ele está naquele mesmo momento tomando posse de novas e novas e novas dimensões da sua própria pessoa. Esta possibilidade, ela está notavelmente ausente nas autobiografias conhecidas até então. Não quer dizer que esta dimensão da vida estivesse ausente. Tá certo? Muito provavelmente, alguns sábios da antiguidade tiveram essa mesma experiência. Mas, como ela não adquire uma expressão cultural para um livro, no caso de Santo Agostinho, ela não se torna operacional. Ela é uma possibilidade que aparece, desaparece e some na noite dos tempos sem que ninguém se lembre dela. Mas com Agostinho, esta possibilidade fica registrada e ela adquire uma presença coletiva de modo que outras pessoas possam possam vir a ter a mesma experiência. Ora, nos séculos seguintes, na modernidade, essa experiência de poder sondar-se a si mesmo, tá certo? Ampliar o seu espaço interior e ampliar a visão do seu espaço interior na medida e mesmo em que você conta a sua autobiografia, isso aparece, por exemplo, na psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise é você contar a sua própria vida perante um sujeito que idealmente sabe mais do que você, embora não saiba tanto quanto Deus. O Dr. Freud sabia quase tanto quanto Deus, mas não tanto. e que pode, através de perguntas bem colocadas, fazer você reparar em coisas que você não tinha reparado e fazer você resgatar pedaços da sua memória que tinham desaparecido. Isso quer dizer que a narrativa durante a experiência psicanalítica também não é uma pura narrativa, exatamente como acontecia no tempo de, no caso de Agostinho. A narrativa é uma descoberta no instante mesmo em que ela se desenvolve. Vamos dizer que hoje essa experiência de conhecer-se a si mesmo a mais no instante da própria narrativa é, de certo modo, uma experiência compartilhada por praticamente todas as pessoas na modernidade. Pelo menos a pessoa que tem alguma cultura e que tem, vamos dizer, a chance de dedicar algum tempo ao seu autoconhecimento, essa é uma experiência que é publicamente acessível a todos. Mas essa experiência, a possibilidade dessa experiência, foi aberta culturalmente por Agostinho. A partir da hora que eu me toquei nisto, eu perguntei, tudo bem, se houve naquele momento, vamos dizer, parece que é uma pergunta aqui, deixa eu atender. Essa pergunta do Alexandre. Se me faço de como uma testemunha direta, então as ciências humanas do caminho acabam com muitas moralidades ou não. Todo e qualquer conhecimento em qualquer área da ciência depende da testemunha. Não tem como escapar disso. Assim, o que isso depõe contra as ciências humanas, tal como elas estão constituídas hoje, nós veremos em seguida. Elas depõem em algo. Elas, a partir do momento que você está consciente desse problema da testemunha solitária, você não pode mais aceitar a ciência social em nenhuma das suas formulações modernas. Isso é verdade, mas não quer dizer que essas ciências estejam mais impugnadas do que as ciências físicas, porque as ciências físicas também vão padecer do mesmo problema, como nós veremos. Eu não sei se conseguirei chegar a isso nesta aula, mas espero chegar. Eu disse que a coisa ia ser complicada. A partir da hora em que eu vi que este problema da testemunha solitária tinha sido, vamos dizer, incorporado culturalmente por Agostinho e se cristalizado, vamos dizer, numa obra publicamente acessível, que são as Confissões, a partir dali, esta experiência consciente da testemunha solitária perante o observador onisciente, e, portanto, essa experiência da narrativa como modo de autoconhecimento que transcende o conteúdo daquilo que foi narrado, porque na hora que está narrando, está descobrindo outras coisas, essa experiência se torna uma possibilidade pública. Tá certo? E isso é, naturalmente, a origem do eu moderno. Porém, a partir da hora que eu descobri isso, eu me perguntei como se desenrolou a história desse eu moderno a partir de Agostinho. Foi uma história que se desenrolou de maneira pacífica, normal e saudável e linear, ou houve percalços? Muito bem. Se você lê as Confissões de Santo Agostinho, você vê que raríssimos autores, primeira coisa que você descobre é que raríssimos autores, raríssimas pessoas chegaram a ter aquele nível de autoconsciência tão claro, tão sincero, tão direto quanto Agostinho. Essa é a primeira vez que você descobre. Segundo, você acompanhando a história das autobiografias, você vê que para dentro algo parece ter se perdido. Eu já fiz aqui a comparação entre a autobiografia de Agostinho e a autobiografia filosófica de René Descartes, mostrando que o que acontece? René Descartes perde o foco da sua história, porque ele está narrando a sua experiência interior e, de repente, ele, sem se dar conta, ele passa da narrativa de experiências interiores reais para uma dedução lógica. Ora, você fazer uma dedução lógica não é você narrar, sim, uma dedução lógica é você sair da esfera dos acontecimentos reais, certo? E você entrou num campo de meras possibilidades ideais abstratas. E a gente vê claramente que Descartes confunde uma coisa com outra. Então, isso quer dizer que a qualidade da autoconsciência narrativa de Descartes já não era a mesma de Agostinho. Comparando, então, bom, mas eu vou fazer uma interrupção, eu vou pedir a vocês 10 minutos de paciência. porque acabou de chegar aqui o Carlinho, nosso amigo técnico de computadores, que vai tentar restaurar a imagem dessa classe para que eu possa saber para quem eu estou dando esta aula. Então, se vocês me derem 10 minutos, nós voltamos daqui a pouco, tá bom? Obrigado. Muito bem, então, retomando aqui. Então, comecei a me perguntar se, primeiro, seria possível fazer uma espécie de história do eu ocidental, tal como ele estaria documentado, vamos dizer, nas obras da literatura em geral, nos depoimentos pessoais, do gênero autobiográfico em especial. Mas histórias do gênero autobiográfico existem inúmeras. Né? A mais famosa é a do historiador alemão Georg Misch, que era genro do filósofo Wilhelm Dilthey. Uma imensa documentação. Inúmeras outras obras, no mesmo sentido, apareceram, até mencionei aqui, um departamento que existe aqui na Universidade de Virgínia para o estudo desse assunto. Então, o material existente é abundante. Só que, vamos dizer, ninguém abordou sobre esse aspecto que eu estou levantando, que é, vamos dizer, o da formação, vamos dizer, do próprio, a pergunta de se o eu ocidental, tal como suas possibilidades foram abertas a partir de Agostinho, se desenrola, se desenvolve historicamente no sentido normal ou deficiente, essas possibilidades abertas por Agostinho foram incorporadas ou não. Até o momento, a resposta que tenho encontrado é negativa. Até o momento a resposta tem sido negativa. Quer dizer, eu não vejo que essas possibilidades abertas a partir das confissões de Agostinho tenham sido realmente exploradas. O primeiro sinal disto é, vamos dizer, a profusão de autobiografias falhadas, falseadas ou frustradas que começam a aparecer, quer dizer, mil séculos depois de Agostinho. Eu dei aqui como exemplo para vocês o caso de Maquiavel. Quer dizer, os depoimentos que Maquiavel deixa a respeito de si mesmo são de uma confusão tão esplêndida que se torna praticamente impossível saber quando ele está mentindo, quando está dizendo a verdade. Embora os estudiosos de Maquiavel tenham quase que uniformemente levado tudo aquilo mais ou menos a sério, apesar do depoimento explícito do próprio Maquiavel, que nada do que eu digo é verdade. Quer dizer, esta introdução do fator mentira já confunde muito o caso. Quer dizer, a mentira supõe que você tenha que investigar, vamos dizer, por baixo da confissão, outras camadas de acontecimentos que ela está, quer dizer, encobrindo de maneiras variadas, porque existem inumeráveis maneiras de mentir. Quer dizer, mentir não é unívoca, não é uma, assim, vamos dizer, a negação material da verdade, não é sempre uma negação material da verdade, existem outras formas de camuflagem, de distorção, etc, etc, que muitas vezes se confundem com a pura e simples inconsciência ou deficiência de consciência, ou, em outros casos, com uma espécie de hiperconsciência, quer dizer, o indivíduo sabe perfeitamente o que ele está querendo, o que ele poderia narrar e, portanto, o que ele está querendo esconder e o que ele quer que você pense a respeito dele. Então, isso aí torna, evidentemente, a situação muito mais complicada. Mas se eu citei um exemplo como autobiografia deficiente, essa de René Descartes, confunde, de certo modo, o seu próprio eu concreto existencial com o conceito abstrato do eu pensante. e desse conceito abstrato, ele pode, então, tirar deduções lógicas. Só que essas deduções lógicas, evidentemente, como toda e qualquer dedução lógica, só mostram um esquema de possibilidades. E Descartes começa a tomar esse esquema de possibilidades como se fosse a realidade histórica da sua própria experiência. Então, como padrão de autoconsciência, isso está formidavelmente abaixo do patamar atingido por Agostinho. Também, vamos dizer, nos famosos ensaios de Michel de Montaigne, que são uma espécie de autobiografia sem sequência, uma série de observações que ele faz sobre si mesmo, você vê que Montaigne presta atenção principalmente, vamos dizer, naqueles aspectos da sua personalidade que são escorregadios, mutáveis e inapreensíveis, e ele chega quase que a se definir como um indefinível, quando, na verdade, quando você lê, ao ler os ensaios de Montaigne, você vê que ele não é tão indefinível quanto ele está dizendo, porque você, de alguma maneira, o apreende dentro da variedade escorregadia das suas confissões. Mas, no caso de Michel de Montaigne, o que você vê é, de certo modo, a dissolução, vamos dizer, da personalidade moral. Montaigne não está escrevendo, vamos dizer, para o público, como os antigos autobiógrafos greco-romanos, e também não está escrevendo para Deus, como Santo Agostinho, e também não está escrevendo para uma comunidade científica letrada, como René Descartes. Ele está escrevendo, diz ele, para si mesmo. Ora, o eu, por definição, como o eu é uma possibilidade que surge na superfície da psique, ele surge do desenvolvimento profundo que vem da psique, até quando aquilo se extravasa, vamos dizer, numa narrativa autoconsciente, aí que tem, você tem o eu. Então, o eu, nesse sentido, não tem uma substancialidade própria. Tá certo? Ele tem uma substantividade altamente problemática. Tá certo? Ele só adquire alguma consistência na sua confrontação com o quê? Com a verdade. E a verdade, no caso, como nós não conhecemos toda a verdade, certo? Como o território da verdade está ilimitadamente aberto perante nós para ser conquistado sem que este empreendimento jamais tenha fim, e esta é realmente a estrutura da nossa situação na realidade, é claro que a única posição, vamos dizer, adequada para o conhecimento do autoconhecimento do ego é a de Santo Agostinho, isso é a abertura para um conhecimento, abertura permanente para um conhecimento infinito. É na hora de que este eu, com os seus conhecimentos ilimitados, ele se permite ser invadido, por assim dizer, por esta luz infinita do observador onisciente, é aí que ele capta a sua dinâmica própria, que é, vamos dizer, de uma potência de autoconsciência que se atualiza permanentemente, tá certo? No momento mesmo em que faz a sua narrativa. Esta é a verdadeira natureza do eu. Quando o eu se torna, como tem Montaigne, a medida de si mesmo, então você está tentando medir um indefinido por outro indefinido. Note bem, no caso de Agostinho, a medida não era indefinida, a medida era infinita, o que é completamente diferente. Tá certo? Isso quer dizer que o ego, o eu, ampliava a sua medida, né, à medida que prosseguia a própria narrativa. Então, o eu se compreendia a si mesmo como potência de autoconhecimento e potência de autoapropriação que se realizava no próprio ato da narrativa. Se este eu, vamos dizer, já não se deixa iluminar e fecundar pelo observador onisciente, mas ele está simplesmente diante de um espelho falando apenas para si mesmo, tá certo? E ele se torna, então, à medida dele mesmo, é claro que ele só vai ver, só vai se ver a si mesmo de maneira fragmentária, tá certo? Porque o eu, de fato, jamais se completa, o eu está em contínua mutação e ampliação, tá certo? E a única coisa que pode lhe dar, vamos dizer, um formato é essa confrontação, vamos dizer, com a verdade do observador infinito. Por que isso? Porque a condição humana, quer dizer, é de estar colocado, quer dizer, dentro do círculo de conhecimento que nós sabemos que é limitado, mas para além do qual existe o ilimitado. Esse ilimitado, por sua vez, pode ser visto de duas maneiras. Ele pode ser visto como uma obscuridade impenetrável, ou seja, como um mistério aterrorizante, ou pode ser visto como possibilidade de conhecimento, ou seja, como luz que vai progressivamente iluminando novos e novos e novos e novos territórios. Você escolheu uma dessas visões, ou até quase uma questão de temperamento pessoal, o que significa que a experiência gnóstica do terror ante a criação é quase que um componente, uma possibilidade permanente do ser humano. Mas Agostinho não escolhe o caminho gnóstico, ele escolhe não o caminho, vamos dizer, da treva infinita, mas o caminho da luz infinita, e, portanto, o caminho da ampliação permanente e da progressiva autoapropriação deste eu. Eu acreditaria que este seria o caminho mais apropriado para o ser humano, o caminho mais, vamos dizer, pelo qual ele realmente se realiza. Quer dizer, se você se confronta apenas com as trevas, as trevas elas têm o poder de picotar ainda mais o seu eu, quer dizer, ele já é um pouco vacilante em si mesmo, pelo fato de ele ser eminentemente histórico, temporal. Mas se ele se confrontar com as trevas, ele vai ser picotado ainda, e você vai ter uma posse cada vez mais imperfeita de fragmentos de você mesmo. Então, Agostinho, no instante em que ele opta pela confrontação com o observador onisciente, aí é que ele toma posse do seu eu, vamos dizer, na plenitude da sua possibilidade. Quando Michel de Montaigne, né, já não tem mais um observador onisciente, mas tem apenas ele mesmo, o que acontece? Naturalmente, a fragmentação do eu. E aí se realiza a famosa profecia de Giordano Bruno. Giordano Bruno dizia, se vocês optarem por uma visão, vamos dizer, puramente materialista e imanentista da realidade, vocês levarem em conta só essas duas partes, que por um lado você tem o mundo conhecido, tá certo? E para lá do conhecido você tem um desconhecido que você imagina que é da mesma natureza do já conhecido, que é, por exemplo, uma treva que, ao ser conhecida, se tornará exatamente homogênea ao mundo conhecido, e isso é a mesma visão imanentista. Se vocês optarem por uma visão imanentista, vocês vão acabar duvidando da sua própria existência. Veja a lucidez do homem que disse isso. Essa pior que tem tocado Giordano Bruno na fogueira foi uma das grandes tragédias da humanidade. Por mais sem vergonha que ele fosse, ele era um grande gênio, tá certo? E ele, filosoficamente, ele estava do lado certo. Então, talvez teologicamente não. Mas o que já esta dissolução da visão do eu, no século XX, se manifestará da maneira mais esplêndida na literatura, sobretudo o Marcel Proust, e todo o movimento simbolista, depois do modernismo também, vai acontecer isso. Toda essa dissolução do eu, ela já aparece nas autobiografias de René Descartes e Michel de Montaigne. Veja que coisa grave. Nós sabemos que em Agostinho, quer dizer, o livro que chama As Confissões, o título é escolhido não somente, quer dizer, por ser efetivamente isto, a narrativa, é materialmente a narrativa uma confissão, mas também porque confissão é o nome do sacramento da igreja. Quer dizer, o livro tem o nome de um sacramento por quê? Porque ele é a realização perfeita e integral deste sacramento. Não só no sentido ritual formal da confissão feita em confessionário, mas a confissão feita perante o próprio Deus. Ou seja, então, esta conquista da sinceridade perante Deus é, em Agostinho, é automaticamente a ampliação das possibilidades cognitivas do próprio eu, sobretudo em relação à sua própria ao conhecimento de si mesmo, ao conhecimento da sua natureza, mas também ao conhecimento de inúmeras questões que só podem ser conhecidas a partir da autoconsciência do eu, como o problema do tempo, do espaço, do problema da história, etc, etc. E no fim das contas, você vai ver que toda a visão da história que Agostinho apresentará no outro livro, a Cidade de Deus, ela sai diretamente, vamos dizer, desta autoconsciência aprofundada. Porque Agostinho, a partir da hora que ele compreende realidades fundamentais da estrutura da sua própria existência, ele compreende que isso é assim necessariamente em todos os homens. E isto tem consequências imediatas para a visão que ele tem da história. O fato, por exemplo, de que a história das coletividades humanas, a história das nações, a história dos impérios, etc., etc., não seja uma história contínua, mas ser uma história feita de inumeráveis vidas que terminam e são cortadas, amputadas da história terrestre para sempre, faz com que Agostinho duvide da continuidade dessa história terrestre e ele entenda que a história humana só tem uma unidade quando vista desde Deus, quando vista desde o observador onisciente. Ora, passados 16 séculos disso, muitos filósofos não entenderam essa coisa ainda. Eles acham que a história humana existe como uma dimensão própria, quando de fato não existe. Não há nenhuma história humana, você só tem histórias locais sem nenhuma conexão entre si, e dentro dessas histórias locais você tem uma sucessão de vidas que não continuam uma nas outras. Não continua nem mesmo biologicamente. Quando você diz que o pai continua no filho, você continua pinóia, ele continua sob certo aspecto, geneticamente, mas pessoalmente o jeito morreu e saiu de campo, portanto ele não interfere mais coisíssima nenhuma. Agora, se não existe nem mesmo essa continuidade biológica, a continuidade cultural é ainda mais problemática. Por quê? Porque a herança cultural não se transmite no sangue, a herança cultural tem que ser reconquistada e renovada e retransmitida a cada geração, e a parcela do que se perde entropicamente é absolutamente formidável. Então, isso quer dizer que a história não é propriamente, a dimensão história não é propriamente uma realidade, a história é um ângulo sobre o qual se pode unificar idealisticamente, milhões de vidas, milhões de acontecimentos mais ou menos inconexos e buscar um sentido atrás deles. Só que Agostinho percebe claramente que a história vista de modo puramente imanentístico, terrestre, não tem unidade nenhuma e não tem sentido nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, a história da cidade dos homens não faz sentido. Ela só começa a fazer sentido quando confrontada com a dimensão de eternidade que lhe dá, então, o padrão da sua unidade. Do mesmo modo que Agostinho, então, é o primeiro sujeito, vamos dizer, a perceber a real estrutura da história humana, que depois vai ser escamoteada e encoberta por milhões de fantasias que vêm unidade da história, unidade do sentido da história, quando Agostinho percebe isso, ele percebe a mesma coisa simultaneamente na escala da autonarrativa pessoal, da autoconsciência pessoal e na escala histórica, e as duas coisas são totalmente perdidas pelo desenvolvimento posterior da filosofia. Como é que isto se perde? Isso se perde, em primeiro lugar, pela própria constituição da filosofia como profissão durante a Idade Média. Quer dizer, é inteiramente absurdo achar que durante a Idade Média todo mundo era sábio, era inteligente, e que foi na Renascença que se perdeu então, totalmente os conhecimentos espirituais. Não, algo, esse processo não veio do dia para a noite. Na medida em que se constitui a filosofia como profissão universitária, você pegar todos os livros da filosofia escolástica, neles nunca é o indivíduo que fala, mas é o cargo, é a profissão social. Então, isso quer dizer que, gradativamente, isso propicia, quer dizer, a perda da conexão entre a filosofia e a consciência autobiográfica agostiniana. Claro que isso não acontece repentinamente, por quê? Porque a maior parte dos filósofos eram membros do clero, pelo menos eram cristãos, e estavam habituados ao sacramento da confissão. Mas, no momento em que a elaboração teorética corta a sua raiz na autoconsciência do eu, já há um convite para o surgimento do que mais tarde será o que eu chamei a paralaxe, que é o deslocamento entre o eixo da experiência intelectual verdadeira e o eixo da construção teórica. Por volta, então, nesse período, que vai mais ou menos de 1400 até 1700, se constitui, então, o direito moderno e a ciência. Em ambos os casos, nós veremos que o conhecimento público, conferível e acessível a todos, será privilegiado em relação ao conhecimento dito subjetivo. E o subjetivo é identificado de maneira totalmente errônea com aquilo que é enviesado, distorcido, né? E, ao mesmo tempo, se esquece que o próprio conhecimento público só é validado pelo testemunho individual. Então, é, de certo modo, um processo de cerrar o galho no qual ele está sentado. Porque se é possível, a partir do encaixe de inumeráveis testemunhos, você constituir um discurso científico que seja validado por todos, esse discurso continua dependendo daquele testemunho individual inicial. Ele não tem autonomia. Só que você verá algum tempo depois, onde o discurso científico, o discurso público, ser usado contra o testemunho individual, ser usado para negar o testemunho individual e sendo usado para negar evidências primárias que qualquer ser humano tem acesso na sua experiência individual. Então, aí você tem um processo de alienação muitíssimo grave. Isto é ainda agravado pela matematização total da visão da natureza. Ora, a matematização dá aos indivíduos uma certa sensação de segurança, porque todos podem fazer as mesmas contas e chegar aos mesmos resultados. Só que aí temos um pequeno problema. Os números, as quantidades, as relações matemáticas, elas não têm nenhuma materialidade em si mesmo. São apenas formas abstratas, são formas da possibilidade. Como encaixar, vamos dizer, esse conjunto de relações matemáticas com os dados sensíveis observados? E aí está todo o problema da ciência moderna. Nós estamos tão acostumados a encarar a realidade física através do prisma matemático que nós nos esquecemos que essas duas coisas não vêm juntas e que elas tiveram que ser coeridas, elas tiveram que ser juntadas. E nesta junção pode haver uma infinidade de erros. Quer dizer, e o principal erro é o de você ter tanto sucesso, tá certo? Nesta matematização, quer dizer, que dá tantos resultados verificáveis, que você acaba achando, como Galileu, que aspas, Deus escreve a natureza em caracteres matemáticos. Quando é muito fácil você perceber que no mundo sensível, os elementos matematizáveis não estão assim tão à mostra. É você que tem de matematizá-los, é você que tem de medi-los. E olha, não existe nada mais separado e mais longínquo da realidade física, material, imediata, do que a sua medição. Na verdade, os filósofos da Renascença, Isaac Newton e outros, vão definir a própria materialidade como matematicidade. Quer dizer, material, entre material, aquele que pode ser medido, é aquele que tem peso, forma e medida. Tá certo? E tudo o que não tem essas coisas é considerado subjetivo. Ora, mas o que significa ter uma medida? Ter uma medida pode ser comparado com um outro. Tá certo? E essa comparação tem que ser feita por um observador humano. Quer dizer, as coisas não vêm com suas próprias medições. É você que opera as medições. Ora, como é que você encaixa uma medição com o objeto medido? Por exemplo, se eu quero medir esta mesa e eu digo que ela tem, digamos, 1,30 m aqui de largura. Note bem, quando eu chego no 1,30 m, a régua continua, o metro que eu estou usando continua. A mesa é que acaba. Este limite final da mesa não é um elemento matemático, mas é um elemento físico. ele não poderia ser percebido por meios matemáticos, ele só pode ser percebido por meios sensíveis. Quer dizer, eu sei que a mesa acabou, não porque a régua diga que ela acabou, mas porque eu, com os meus olhos, vejo que ela acabou. Então, na hora que encaixa esse tamanho sensível da mesa, essa presença sensível da mesa, com um ponto, um lugar na escala com o qual eu estou medindo, aí eu tenho a medida da mesa. Tá certo? Isso é para vocês perceberem que nenhuma medição significa nada, nenhuma medição é possível sem a percepção da substância dos entes segundo a forma substancial que eles manifestam. No instante em que a ciência se desentende, abandona a ideia das formas substanciais para ficar somente com a ideia dos caracteres mensuráveis, ela está fazendo uma impossibilidade pura e simples. Está dizendo que faz uma coisa que, na verdade, não pode fazer. Quer dizer, se eu não sei o que eu estou medindo, se eu não tenho a percepção, vamos dizer, da própria substância que eu estou medindo, eu não sei onde ela acaba, onde ela, e onde começa outra coisa. Tá certo? E nenhuma régua ou medição pode me dizer isso. Por quê? Porque a medição está determinada pelos limites físicos das coisas. E esses limites são precisamente a sua forma. E não são somente, vamos dizer, a forma da aparência em si, mas a forma da própria substância. Quer dizer, quando eu sei que terminou a mesa, começou uma outra coisa que não é mesa. Eu não estou distinguindo apenas duas medições, mas duas formas sensíveis. Por exemplo, se você está... Ver, Edmund Husserl, no livro Filosofia da Aritmética, ele dá uma pista, um ardil psicológico para você aprender a ideia de mundo. Ele diz, se você entra num quarto e tem ali um monte de objetos, você vê que esses objetos eles estão, de certa forma, estão conectados, estão enlaçados entre si por vários tipos de enlaços. Por exemplo, um objeto está em cima do outro, está ao lado do outro. Há objetos que têm a mesma cor, há objetos que têm a mesma forma, há objetos que estão uns dentro dos outros, etc. Há uma infinidade de enlaces possíveis pelos quais você pode agrupar esses objetos. Todos esses enlaces estão determinados por alguma característica objetiva dos próprios objetos. Por exemplo, a cor dos objetos está neles mesmo. Então, se você agrupa todos os objetos vermelhos, todos os objetos azuis, e assim, poder todos esses enlaces entre o que você pode conceber entre objetos estão dependentes de algo que os objetos são. Só tem um enlace que não depende de nenhuma característica do próprio objeto. Isso é o quê? É o número. Quer dizer, se você contar os objetos que ali estão presentes, você está criando entre eles um elo puramente aritmético, que é independente da natureza destes objetos. Ora, se o enlace matemático é independente da natureza desse objeto, ele não se encaixa com os objetos naturalmente e espontaneamente, é você que faz esta medição. Por exemplo, se você quer contar, vamos dizer, um número de laranjas, tem lá uma dúzia de laranjas em cima da sua mesa, tá certo? Que você conta uma, duas, três, vai chegar 11, 12. Por que você não continua contando a mesa, a cadeira, o tapete, a porta, etc, etc? Por que você para nas laranjas? Tá certo? Matematicamente, não há motivo para parar em 12. A contagem pode continuar indefinidamente. Você só consegue fazer uma contagem de coisas reais se você tiver a noção do que essas coisas são. Não apenas como aparências mensuráveis, mas como substâncias. Então, quer dizer, a noção da forma substancial está subentendida na própria possibilidade da medição matemática. No instante em que Newton e outros abandonam a ideia das formas substanciais e querem se ater apenas aos fenômenos sensíveis, mensuráveis, e definem, aliás, a própria materialidade como mensurabilidade, eles estão fazendo um curto-circuito lógico absolutamente inconsequente. Tá certo? E é claro que, no fundo, qualquer cientista, na sua prática, ele é capaz de reconhecer formas substanciais como qualquer um de nós. Ele continua, então, na prática, operando as suas medições em cima de formas substanciais, e somente que, por isso é que ele é capaz de fazer as medições e não confundir as coisas mensuradas com outras coisas que não têm nada a ver com a história. Tá certo? Mas, quer dizer, aí a prática é uma coisa, mas na teoria estão dizendo outro. Quer dizer, na prática, a prática científica atesta diariamente a importância essencial das formas substanciais para a própria possibilidade da mensuração. Mas, ao mesmo tempo, na teoria se diz que as formas substanciais não têm importância nenhuma e que só o que importa são... E que só o que importa são os aspectos mensuráveis. Quer dizer, tudo isso forma uma espécie de tecido de conceitos absurdos, em cima de um edifício de mensurações e comparações, que em si mesmo é perfeitamente razoável. Quer dizer, o fato de que um cientista não tenha ideia exatamente do que ele está fazendo quando está medindo e comparando coisas, isso não quer dizer que as medições e comparações tenham que dar errado. Não, pode dar perfeitamente certo. É apenas, vamos dizer, o significado intelectual geral daquilo que ele está fazendo é que vai lhe escapar completamente. Outra confusão que aparece a partir desse momento, em que se privilegia a forma pública e, portanto, a forma mensurável em relação ao testemunho direto, é que se confunde os meios de chegar à verdade com os meios de prova. Ora, voltando à ideia do testemunho individual. Por exemplo, você cometeu um crime, você matou um neném. Você sabe que foi você que matou, ninguém mais sabe. Tá certo? E ajuda milhares de testemunhas, nenhuma delas sabe nada, todas elas dizem outras coisas. Só você sabe a verdade. Ora, essa verdade, ela tem uma validade objetiva universal, porque será eternamente verdadeiro e independente de qualquer subjetividade o fato de que foi você que matou, que foi mesmo. Tá certo? Ora, neste caso, vamos dizer, o valor do objetivo do conhecimento é exatamente oposto à possibilidade da sua comprovação pública. E note bem que, mesmo no caso da comprovação pública, a comprovação pública só é possível por causa da somatória de inumeráveis testemunhas que elas, por si mesmas, não têm validade pública, mas dependem apenas dos indivíduos que observaram os conhecimentos. Vamos supor que você não matou ninguém, mas você viu um sujeito matar outro. Então você vai lá e depõe que as coisas foram assim ou assim. E o nego apresenta 234 testemunhas que dizem que ele não estava ali naquele momento. A mentira, publicamente confirmada, prevalecerá sobre a verdade individual. Essa verdade não é subjetiva, ela é objetiva, ela corresponde exatamente à estrutura real do que aconteceu, mas ela não poderá ser provada. Então, isso para você ver a distância que existe entre verdade e prova. Ora, você só precisa de prova de alguma coisa quando você não tem a evidência direta. Se eu vi que um fulaninho matou o outro, eu não preciso de mais prova nenhuma para saber que ele matou. Por quê? Porque eu tenho a evidência direta. Essa evidência direta tem mais força do que qualquer prova. Tá certo? Vamos supor que você apresente milhares de provas para um juiz, ele pode se persuadir de que o fulano matou, que o Joãozinho matou o Zazinho. Tá certo? Mas ele não estará tão firmemente persuadido disso quanto eu, que estava lá e vi Joãozinho matando Zezinho. Tá certo? Então, quer dizer, a evidência direta, ela fundamenta a prova pública e não ao contrário. E, muitas vezes, a verdade se opõe à possibilidade da prova. Ora, na medida em que somente os conhecimentos que têm provas publicamente validadas são considerados legítimos, ou esses são considerados conhecimentos superiores, e que aqueles conhecimentos sem provas, dependentes apenas do testemunho individual, são tirados da esfera cultural significativa, o que acontece? A burrice se alastra por toda parte. Porque se a própria validação depende dos testemunhos individuais, tá certo? Mas o produto final dessa validação, quer dizer, uma sentença, uma afirmação publicamente aceita, tá certo? Tem agora o valor de impugnar os testemunhos individuais, que a fundamento da cimenta, você entrou em um curto-circuito. Estou falando que fundamento é ela mesma. Então, aí você entrou num curto-circuito, tá certo? E você vai alimentar a partir daí uma infinidade de discussões absurdas, tá certo? Isso acontecerá tanto na esfera científica, quanto na esfera das discussões filosóficas, quanto na, até na, na teologia e na, na filosofia. Tá certo? E o fato é que, a partir deste momento, a consciência individual, que é a detentora do testemunho direto, ela é alienada à comunidade científico-jurídica que passa a ter a autoridade de dizer que você não viu aquilo que você viu, que você não sabe aquilo que você sabe e que você não é o que você é. Tá certo? Então, isso quer dizer que uma comunidade profissional constituída, isso aqui é uma criação cultural já muito elaborada, muito requintada, muito, vamos dizer, indireta, ela se substitui à presença direta dos fatos testemunhados. Então, você imagina, a partir do momento que a coisa toma este perfil, bom, nós estamos entrando progressivamente no reino do absurdo. É claro que isto, nem todos os efeitos culturais desse processo, vamos dizer, se manifestam simultaneamente. E esse processo que eu estou dizendo, ele, sociologicamente, ele equivale a um outro. A progressiva substituição, quer dizer, do clero cristão, de padres e monges, pelo clero leigo, de cientistas, juristas, intelectuais, etc., etc., como, agora, como novos guias da humanidade. Bom, o clero cristão, como é o aplicador dos sacramentos, e, portanto, é também o recipiente das confissões, ele tem que ser, antes disso, o praticante da confissão. O próprio padre que recebe a confissão, para ele estar em boas condições para receber a sua confissão, é necessário que ele tenha confessado como era. Então, idealmente, a estrutura do clero cristão é feita para produzir, através da repetição do sacramento da confissão e da repetição do exame de consciência, uma multidão de agostinhos. Quer dizer, uma multidão de especialistas em autoconhecimento do eu. Quer dizer, especialistas na sinceridade e especialistas no testemunho fidedigno. E por isso mesmo, esse seria o guardião do conhecimento. Certo? No instante em que esta comunidade, vamos dizer, ela de certo modo ela falha a sua missão, ou foge dela, tá certo? Se identificando com as formas públicas de conhecimento, tá certo? E ajudando nesse processo de fazer com que a verdade publicamente aceita predomine sobre o testemunho individual, ela se trai a si mesmo, tá certo? E ela, de certo modo, se sacrifica neste ritual de alienação da consciência à autoridade pública. Tá certo? Este processo nunca foi estudado. Eu estou mexendo nisso pela primeira vez. E eu sei o quanto esse negócio é, vamos dizer, explosivo e perigoso. Porque isso tudo resulta em dizer que a história do eu ocidental foi um aborto. Quer dizer, o eu que deveria ter se desenvolvido no sentido de uma consciência progressivamente aprofundada, pelo menos da parte dos intelectuais, da parte do clero. Quer dizer, o clero seria idealmente constituído, tá certo, de eminentes cultivadores da sinceridade do testemunho e que saberiam fazer todo o percurso que vai fazer desde a sinceridade do testemunho até a elaboração do discurso publicamente válido, sabe, ir até o discurso publicamente válido e voltar até a legitimidade do testemunho individual. Em vez desse, surge o quê? Uma nova comunidade, um novo clero que esmaga o testemunho individual, tá certo? E coloca em lugar dele o próprio subproduto desse testemunho individual, que é o conhecimento publicamente válido. Isto, vamos dizer, é um sintoma gravíssimo, é uma coisa quase da esquizofrenia, porque a partir daí as pessoas começam a falar como se elas não fossem pessoas, mas como se fossem forças impessoais que representam, aspas, a ciência, a verdade, o conhecimento, a história, etc., etc. Então, note bem, cada um desses processos que eu estou descrevendo, ele merece um estudo separado. Junto com esse processo da alienação da alienação do testemunho, vem um outro. O clero cristão é não só o portador, vamos dizer, da confissão, e portanto da sinceridade, e portanto da unidade do conhecimento a partir do testemunho individual até um discurso público elaborado. Ele é não somente o portador disso, mas ele é portador da mensagem de redenção. Ele é o portador da mensagem da salvação. À medida que o clero se aliena e é substituído por outro clero, quer dizer, o clero da autoridade pública, acontece também, simultaneamente, e mediante uma série de elos que precisaria esclarecer historicamente, surge também o quê? As heresias messiânicas. Tá certo? Que trocam, vamos dizer, a mensagem da salvação celeste por uma hipotética salvação terrestre a ser obtida pelo próprio ser humano. O curioso é que toda a linguagem revolucionária moderna da luta de classes já estava presente desde o século XIV, pelo menos, nessas várias revoluções messiânicas que começam a pipocar na Europa a partir desta era. E cuja mensagem, invariavelmente, em todas elas, tinha uma contradição tão básica, que o fato de seus portadores não a haverem percebido, depõe radicalmente contra a sanidade da autoconsciência dessas pessoas. Por quê? Por um lado, essas seitas heréticas messiânicas, elas prometem construir o reino de Deus na Terra. Por sua própria iniciativa, não é Deus que vai construir, são eles mesmos, autonomeados agentes de Deus. E, por outro lado, promete retornar à pureza da igreja primitiva. Tá certo? Esse mesmo discurso aparece até hoje, por exemplo, esses idiotas Leonardo Boff, Cleibert, fala a mesma coisa. A mesma coisa que Thomas Munzer falava, no século XVI, fala esse pessoal agora, até hoje, a mesma conversa. Quer dizer, a luta de classes, nós vamos destruir os poderosos e ricos, que são os maus, e quando eles estiverem todos destruídos, haverá a fraternidade universal, então será o reino de Deus na Terra. Então, vamos, por um lado, vamos construir o reino de Deus na Terra, e por outro lado, vamos restaurar a pureza da igreja primitiva. Ora, mas com um pequeno detalhe, a igreja primitiva não surgiu e floresceu dentro do reino de Deus na Terra, surgiu e floresceu dentro do reino de César. E a igreja, naquele tempo, não tinha a posição, vamos dizer, de dominador imperial do cenário social, mas, ao contrário, tinha a estrutura de uma organização marginal perseguida, cujos membros eram periodicamente atirados aos leões na arena romana. Ou seja, ou você reconstrói a pureza da igreja originária, ou você constrói o reino de Deus na Terra. As duas coisas ao mesmo tempo realmente não é possível. Porque é claro que se você construir esse reino de Deus na Terra, a igreja que você terá será muito diferente da igreja primitiva. Tá certo? A igreja primitiva, ela aparece no seu contraste em relação ao mundo. Né? Mundo entendido como mundo da sociedade greco-romana. Ela não aparece como expressão e curamento da sociedade, aparece como oposição, como alternativa celeste aos caminhos do mundo, tá certo? E se você fizer o reino de Deus, construir o reino de Deus na Terra, você já não terá mais esse problema, porque o mundo estará santificado e não precisará uma igreja dentro dele para representar a oposição em relação aos caminhos do mundo, porque os caminhos do mundo serão miraculosamente transformados no próprio caminho de Deus, desmentindo aquilo que o próprio Deus diz, que os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Vamos dizer, como? Então você vê que o processo da alienação do clero à autoridade do conhecimento público, e portanto a substituição do clero cristão tradicional a um novo clero de cientistas e intelectuais, etc., que aos poucos vai ocupando todo o cenário, ao ponto de hoje se tornar a grande autoridade moral. Quer dizer, quem é que produz os julgamentos morais que são validados na universidade, na mídia inteira? Não são padres, são intelectuais, eles são cientistas, etc., etc. Então, esse é o novo clero, são os novos guias morais da humanidade. E é evidente que, com a, também é bastante claro, dizer, que com essa dupla perda, quer dizer, a perda do clero, que seria o guardião da sinceridade, e a perda do próprio sentido da mensagem da redenção, trocada, vamos dizer, pela ideia de um morticínio redentor, e a ideia de tomar as propriedades de quem as tinha, parentes que de passagem tomava também os bens dos pobres, porque cada um desses profetas da redenção terrestre, como ele se considerava o representante e defensor dos pobres, dos camponeses, etc, etc, então considerava os camponeses de obrigação de ajudá-lo e dar dinheiro para ele. Porque o camponês que não ajuda, então é um traidor. Isso se repetiu em todas as revoluções. Quer dizer, você diz que você vai matar o rico, mas você começa a matar os pobres que estão muito mais ao seu alcance e sobre os quais você exerce uma autoridade muito mais direta. Então, com essa dupla perda do clero como guardião da sinceridade, perda do clero como guardião da mensagem da salvação, então está formada a mentalidade revolucionária moderna. Isso quer dizer que você, examinando os discursos de todos esses revolucionários, profetas dos séculos XIV, XV, XVI, ainda XVII, você verá toda a linguagem moderna de luta de classe, assim, mas sem alteração nenhuma, não se acreditou nada, nada. O que Leonardo Boff está dizendo hoje é o que esse pessoal dizia naquela época, igualzinho. E também o que Karl Marx diz, Karl Marx só arruma uma justificativa econômica para isso, mas o esquema geral é exatamente o mesmo. Como a justificativa moral é furada, como a justificativa econômica é totalmente furada, conforme demonstrou o Ludwig von Mises, então ele quer dizer que Karl Marx não fez absolutamente nada. Tá certo? O que aconteceu foi o seguinte. Eu expliquei aqui a origem do discurso revolucionário, nas transformações do clero e nesta passagem, vamos dizer, da autoridade do testemunho fidedigno para a autoridade do discurso público. Porém, demonstrar a origem do discurso revolucionário ainda não é demonstrar a origem das revoluções, porque está pronto o discurso, não basta para que haja revoluções. Ao contrário, você verá que todas as revoluções ocorridas nesse período, sob a liderança desses heresiarcas, profetas da redenção terrestre, são revoluções locais facilmente esmagadas pela autoridade. Nada que se compare ao que sucederá depois na França e na expansão formidável da ideologia revolucionária, até produzir hecatombes do tamanho da Revolução Russa ou do nazismo. O que faltava? Quer dizer, se o discurso estava pronto, então o fator ideológico estava pronto. Agora, o fator ideológico não é o fator sociológico. Faltava o quê? Faltava a classe capaz de dar viabilidade política material a esse discurso. Então, esta série de estudos se encaixa, então, naturalmente, numa outra série de estudos que visam a esclarecer a origem da classe revolucionária moderna, que é chamada inteligência. Inteligência é o conjunto das pessoas falantes. Isso vai desde os intelectuais famosos, públicos como Voltaire, Diderot, etc, etc, até o João Ninguém, que sobe numa caixa de sabão e faz um discurso dizendo besteira na esquina. Quer dizer, todos esses são formadores da opinião pública, né? Então, definidos como intelectuais no sentido gramsciano do termo. Esta classe... Existe uma série de teorias falsas a respeito da origem dela. Uma delas, que ainda é repetida neste livro recém-lançado de Luciano Pellicani, esse é um livro admirável sobre certos aspectos, admirável tanto pelos seus acertos quanto pelos seus erros monumentais. Ele está cheio de coisa furada, mas está cheio de ideias boas. Ele volta a insistir aqui numa das teorias sobre a origem da intelectualidade moderna, e ele busca uma raiz, evidentemente, é quase incoercível no mundo moderno, uma raiz econômica para isso. e diz que essa, a inteligência revolucionária, ela surge do capitalismo moderno, no sentido em que, na medida que o capitalismo moderno destrói as antigas comunidades, os antigos elos comunitários simbólicos das comunidades, e coloca no seu lado, no seu lugar, um sistema, vamos dizer, de racionalização baseado no puro interesse, ele aliena, então, milhares de pessoas que se sentem muito mal na nova situação e vão formar, então, as fileiras da inteligência revolucionária. Isso é absolutamente furado, porque a formação dessa inteligência revolucionária não vem com o capitalismo moderno. O capitalismo moderno, de fato, só tem uma grande expansão, quer dizer, a partir do fim do século XVIII, começo do XIX. Tá certo? Se fosse assim, nós teríamos que a expansão do capitalismo criou retroativamente a inteligência que produziu a Revolução Francesa. Então, nós temos que procurar alguma explicação que seja anterior à expansão do capitalismo moderno e que, pelo menos, seja compatível com a existência do capitalismo ainda incipiente. Ou seja, o capitalismo já pode estar presente de alguma maneira, como semente, mas não é ele o fator gerador do surgimento da inteligência. O fator gerador, como eu já tenho estudado, é o seguinte: o fator gerador não está ligado propriamente ao capitalismo, mas está ligado à formação dos modernos estados nacionais. Os modernos estados nacionais, vamos dizer, eles unificam parcelas do território que antes estavam, vamos dizer, fragmentados nas propriedades feudais, unifica aquilo administrativamente. Então, para manter a unidade do território e manter a disciplina, é preciso formar o quê? Uma imensa burocracia estatal. Tá certo? Existem duas maneiras de formar esta burocracia. Ou você pode pegar a própria aristocracia, os senhores feudais, e transformá-los, então, em funcionários do Estado, lhes dar funções administrativas, policiais, etc, etc. Ou você pode formar uma burocracia independente da aristocracia, através do quê? Da inclusão de membros saídos das outras classes. A primeira alternativa foi seguida na Inglaterra. Quer dizer, os nobres ingleses, eles consentiram facilmente em, vamos dizer, desempenhar funções administrativas, policiais, judiciais, etc, etc. E depois, mais tarde, com o desenvolvimento do capitalismo, também funções de empresários capitalistas. Tá certo? Mas isso não deu certo em todo lugar. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Rússia. O famoso Pedro Grande, ele tentou transformar os nobres em funcionários públicos, quer dizer, criar uma burocracia estatal baseada inteiramente na nobreza. E os nobres, burros, não aceitaram. Quer dizer, eles acharam que era uma ofensa eles terem sido funcionários, que queriam fazer porra nenhuma, entendeu? Queriam ficar vivendo na ociosidade, tá certo? Curtindo as riquezas auferidas do trabalho escravo, tá certo? Então, se recusaram. Resultado, começa-se a formar uma imensa burocracia, tá certo? Com elementos tirados das classes inferiores. E esses elementos da classe inferior logo percebem que o Estado já está praticamente na mão deles. Fala, ó, nós estamos aqui trabalhando pra caramba. Tá certo? Posso tentar esse mundo de vagabundo aqui, de nobre que não faz nada? O Estado praticamente já é nosso. Por que nós não vamos dominar tudo? Este é o primeiro elemento da formação da inteligência moderna. Quer dizer, a insatisfação do burocrata plebeu, que tem uma parcela do poder já na mão, tá certo? Mas que não tem, vamos dizer, a dignidade, a posição social e os benefícios econômicos da aristocracia. Processo análogo aconteceu na França, em que os senhores feudais também só queriam viver de festa, tá, né? E jogavam as funções administrativas para quem quisesse pegar. O resultado, então, Luís XIV começa, vamos dizer, abre as portas da burocracia estatal para indivíduos vindos da massa plebeia. Uma parte disso pode ser até enobrecido, dado por uns títulos nobres a posteriori, se vira marquês, etc. Mas não se pode fazer isso com todo mundo. De maneira que a tensão entre os donos da burocracia e a aristocracia já está presente ali. Mas existe um fator pior ainda. Na sociedade feudal, praticamente não havia a noção de subir na vida, a noção de ascensão social. Por quê? Todas as relações sociais estavam estratificadas. As pessoas só conviviam com gente da sua camada, da sua casta. Quer dizer, o filho do sapateiro casava com a filha do outro sapateiro. A filha do milico casava com a filha do outro milico e assim por diante. Com a formação da burocracia moderna, o que acontece? O negro, que é um João Ninguém, de repente pega um cargo público e sobe. E o fato que é o seguinte, isso já cria uma mobilização social imensa. E o fato é que essas pessoas que sobem, quando o indivíduo sobe, mas ele vê que tem um limite à ascensão dele, que é o limite dado pelo poder da aristocracia, ele fica louco da vida e quer destruir a aristocracia. Mas tem gente que fica com mais raiva ainda, que é aqueles que entreviam a possibilidade de subir através da burocracia, mas não conseguiram. E esses são necessariamente a maioria. Como? Para formar a burocracia é preciso ter, vamos dizer, uma expansão do sistema de ensino. Então, o número de pessoas que têm acesso, vamos dizer, a alguma cultura, tá certo? E que esperam subir na vida através dela, entrando na burocracia, e que saem frustrados, é imenso. Quer dizer, é a multidão de letrados desocupados, que não tem lugar no sistema, tá certo? E cujos planos de vida, cujas ambições são radicalmente antagônicas com o sistema existente. Essa é a classe revolucionária. Foi essa classe que fez a Revolução de 1789, foi essa classe que fez a Revolução na Rússia, foi essa classe que fez a Revolução na China, foi essa classe que fez a Revolução em Cuba e assim por diante. É o que fez no México, são sempre estes. Esse é o que eu chamo a teoria da burocracia virtual. O que é burocracia virtual? É aquela classe de pessoas que, tendo tido acesso à parcela da cultura superior e desenvolver, portanto, ambições coextensivas com os seus supostos méritos, tá certo? Não consegue entrar na burocracia, então fica, vamos dizer, voando, fica boiando na sociedade e vai se dedicar, então, ao jornalismo panfletário, vai se dedicar à agitação, vai se dedicar a qualquer tipo de picaretagem, tá certo? Até chega uma hora que esse pessoal toma consciência dos seus interesses e derruba a aristocracia. Exatamente como aconteceu em todas as revoluções. Então, isso quer dizer que esse processo, o surgimento, a expansão do capitalismo moderno, acontece no meio desse processo, não é a sua causa, é mais um capítulo. Muito bem. Então, com isso, você vê a imensidão de temas que foram sendo costurados nesta investigação. E vocês podem compreender também a imensa dificuldade da encrenca investigativa a qual eu me meti ao inventar este projeto e tentar explicar a unidade deste processo. Qualquer confusão com erro, por poder também dessa exposição, eu peço que vocês me perdoem, em função justamente da imensa complexidade e da quantidade enorme de dados que está envolvido neste processo. Muito bem. Se houver alguém que fez uma pergunta aqui, mas eu não consegui anotar direito, então, se houver pergunta de vocês, por favor, façam agora ou através do telefone ou aqui pelo Skype. Se ainda tiverem energias para isso, podem ficar cansados também. Muito bem, aqui é uma pergunta, não sei quem fez. A democracia é um messianismo moderno, fomentado pelos formadores de opinião de aqui, HJ, Escolha hoje. Eu sim, a ideia democrática, ela aparece no meio deste processo. E note bem que nós precisamos distinguir entre a ideia democrática e a ideia republicana, certo? Aqui nos Estados Unidos o pessoal acostumou já com a ideia de chamar essa democracia, mas os fundadores do país, eles tinham sérias objeções à ideia democrática. Eles achavam que tinha que ser uma república, na qual se fosse assegurados os direitos humanos, a liberdade de opinião, etc, etc. mas que era absolutamente necessário haver, vamos dizer, um núcleo fundador que preservasse o seu poder, porque isso representaria a unidade e a proteção do próprio país. Como isso vai ser mais tarde também a teoria das elites fundadoras do Maurice Rio. Quer dizer, o que é uma nação? Uma nação é um conjunto de famílias que criam um poder territorialmente organizado e mantêm a unidade aqui. Quando essa tradição dos fundadores se apaga, a nação vai para o breve. Não tem barriga menor. Quer dizer, a democracia é uma etapa do processo republicano. E essa etapa é, ao mesmo tempo, um aperfeiçoamento do processo republicano e é também o começo do seu fim. Nunca podemos esquecer aquela famosa frase do Jorge Bernanô, que é uma das verdades históricas mais cruéis e inegáveis do mundo, é que a democracia não é o contrário das ditaduras, ela é a causa delas. Quer dizer, as ditaduras surgem exatamente do próprio processo democrático. Isso quer dizer que a democracia, ela tem seus limites, são limites intrínsecos. Quer dizer, quando ela passa dentro, ela se autodestrói. Isso não é, note bem, não entendo isso no sentido normativo, não é que eu estou dizendo que a democracia deva ter limite, eu estou dizendo que ela deve ter, eu estou dizendo que ela tem efetivamente, ela tem na realidade, e quando passa além desses limites, ela se autodestrói. Espero que isso tenha respondido a pergunta. Mas já que se levantou esse problema, há pouco atrás eu estava me referindo a esta famosa explicação padronizada de que a inteligência revolucionária surge justamente do desencanto de pessoas de classe média com a destruição dos elos comunitários. Isso pode ter acontecido em alguns países da Europa, mas curiosamente, você veja que aqui nos Estados Unidos, que foi o lugar do capitalismo mais se desenvolveu, o desenvolvimento do capitalismo vem junto com onde a consolidação do espírito comunitário. Se você ler a Democracia na América do Tocqueville, vocês vão ver que a comunidade local é a base do sistema republicano americano. E foi esta base justamente que permitiu o desenvolvimento do capitalismo. Então aqui as coisas aconteceram exatamente o contrário do que aconteceu na Europa. Na Europa o capitalismo foi um elemento destruidor das comunidades locais, ao passo que aqui foi a expressão do poder das comunidades locais. Esta ideia do liberalismo clássico americano, da iniciativa privada, etc., etc., ela tem raízes comunitárias, ela tem raiz na independência total das comunidades, que no começo até negavam a necessidade do governo central. Um tema que vai depois ressurgir na própria Guerra Civil. Quer dizer, o que estava em jogo ali na Guerra Civil era, vamos dizer, um Estado, onde o burocrático queria preservar a unidade da nação e comunidades locais que, em nome dos seus próprios direitos tradicionais, estavam um pouco se lixando para a unidade da nação. É claro que os dois lados tinham um pouco de razão, isso é uma contradição trágica, essa tragédia aqui, na qual todo mundo tenta fazer o melhor e está tudo errado. Mas eu estou dizendo isso só para mostrar que essa explicação de que o capitalismo com força, vamos dizer, racionalizante, vamos dizer, impessoal e cruel, baseado apenas nos interesses que destroem, então, os elos e símbolos comunitários, isso vale somente, vamos dizer, para a França, tá certo? E talvez parcialmente para a Alemanha também. Mas é só se você tomar a França como modelo do mundo, é que essa explicação vale. Mas o que é a França comparada com os Estados Unidos? Ela tem um nada, certo? Já era naquela época e hoje é. Ainda, porque a França foi grande no tempo do Luís XIV, tanto caindo, até hoje, virar um entreposto do Irã. Mas a verdadeira natureza do processo capitalista, ela aparece aqui, e ela aparece não como um fator antagônico ao espírito comunitário, mas como expressão desse próprio espírito que se fortalece através da prática do livre mercado, vamos dizer, antagônica, isso sim, vamos dizer, à força expansiva da burocracia estatal. Muito bem. Tem outra pergunta. Você afirmou que a psique é uma causa não totalmente determinada. No entanto, talvez a psique seja 100% determinada, mas não entendida. Como podemos saber que só porque nós não conseguimos determinar a psique, ela não possa ser totalmente determinada, ou seja, apenas um elo causal? Isto é absolutamente impossível, porque se você conceber o seu próprio ato como totalmente determinado, você não pode praticá-lo. Quer dizer, existe um coeficiente de iniciativa individual sem o qual não se pode cumprir nada. Quer dizer, você pode sentar, ficar esperando que as causas externas te movam. Certo? Eu, frequentemente, quando eu acordo de manhã e não quero levantar, eu fico esperando que as causas externas me levantem, e elas jamais fazem isso. Esse é um momento que eu mesmo tenho que me tornar uma força causal e agir. Então, a hipótese de que por trás da minha decisão haja uma força causal desconhecida, essa é uma hipótese tão rebuscada que chega a ser patológica. Quer dizer, para que eu vou buscar, vamos dizer, vou buscar uma metafísica determinista por trás de algo que eu sei perfeitamente que fui eu que fiz? O que é possível é que aconteça aquilo mesmo que diz Giordano Bruno, que, vamos dizer, o indivíduo ser tão infectado por uma visão imanentista que ele perca de vista o seu próprio eu, ele já não seja mais capaz de dizer eu fiz isto ou eu fiz aquilo. Muita gente na sociedade moderna vive assim, quer dizer, não percebe quando ela foi o fator agente e quando veio um outro fator agente. Se as coisas, se essa hipótese fosse fiável, que existe um determinismo total por trás, e eu apenas sou o agente imaginariamente, se eu houvesse isso, eu seria o último a poder percebê-lo. Quer dizer, isso seria totalmente inconsciente e incompatível, de fato, com a noção da ação individual. Mas para isso, seria você também precisa provar que essa mesma teoria, que vamos supor, alguns biólogos chegaram até a enunciar a teoria da determinação genética total. Parece que é Edward Wilson, agora deu com essa ideia por aí. Não é bem assim, o Wilson não é tão idiota assim, mas alguns discípulos de Wilson chegaram para isso. Tudo está totalmente determinado geneticamente, nos seus mínimos detalhes. Assim, em primeiro lugar, isso é uma confusão, quer dizer, a presença do fator genético não quer dizer que ele seja a força causal predominante, muito menos única. Claro, tudo que você fizer deve ter algum correspondente, mas não quer dizer que ele por si conseguisse agir. Para que essa teoria, supondo que seja Wilson, fosse verdadeira, seria possível que ele demonstrasse que a própria existência da sua teoria foi determinada geneticamente. Então, eu estou escrevendo esse livro porque, não porque eu queira escrever, mas porque eu fui determinado geneticamente a escrever. Isso quer dizer que esse livro não poderia jamais deixar de ser escrito por Wilson. E se Edward Wilson estava predestinado fatalmente a escrever esse livro, você teria que nos explicar por que em todas as gerações anteriores não houve ninguém geneticamente predeterminado a fazer exatamente a mesma coisa e por que tinha que ser especificamente ele. Quer dizer, aí nós chegamos numa esfera de raciocínios absurdos, que, vamos dizer, a inteligência sã tem que rejeitar em linha, falar, não, eu não vou especular a este ponto. Por quê? Porque essa especulação é, primeiro, desnecessária, segundo, é fútil, e terceiro, não há realmente nenhuma razão que justifique nós investigarmos uma hipótese tão rebuscada, tá certo? E tão, vamos dizer, afastada daquilo que a própria experiência nos demonstra. Note bem que é muito fácil levantar hipóteses. Por exemplo, uma vez um aluno me perguntou, suponhamos que nós aqui todos sejamos, vamos dizer, um pesadelo, um sonho vivido na cabeça de uma lagartixa. Eu digo, é até possível, mas eu sugiro que nós consultemos a lagartixa a esse respeito. Pode fazer qualquer hipótese. Suponha que nada existe, que nós também não estamos aqui. Falo, bom, pode investigar, se você quiser, se você acha que isso no futuro, investigue. Mas teorias desse tipo, quer dizer, elas só mostram a má integração da mente. E uma, não estou dizendo que seja o seu caso pessoal, não estou dizendo que você esteja maluco com esse ponto, porque afinal de contas você apenas levantou a pergunta para ele, você acredita nessa hipótese, esteja disposto a apostar a sua vida nela. Mas, a base da investigação da realidade, como eu disse para você, é a total sinceridade. A sinceridade começa com o reconhecimento de que você é uma força agente, de que você fez tal ou qual coisa. Assim, se você disser que foi um outro agente por trás de você que fez e que você não está sabendo nada, Então você deve admitir também que o fato de eu estar dizendo aqui também não é de mim, isso é teu também, foi tão determinado por um outro agente, que não adianta nada você discutir comigo. Se existe um outro agente desconhecido por trás de mim, falando, pronunciando o meu discurso, é melhor você conversar direto com ele. Essa situação, vamos dizer, essa hipótese, cria tantas situações cômicas, certo? Ridículas, que, em benefício da sanidade humana, nós devemos abandonar. É possível, às vezes, que algumas dessas hipóteses rebuscadas e estúpidas adquiram até uma validade pública. Por quê? Por impossibilidade, vamos dizer, de provar logicamente o seu contrário, uma vez que esta prova dependerá sempre do testemunho individual, e os neguinhos já começaram justamente por negar ou falsear o seu testemunho, negar, impugnar ou falsear o seu testemunho individual. Então aí já entra em loop, não dá para conversar mais. Então, aí no caso, o que nós temos que fazer é ignorar essas teorias e desprezá-las, porque elas são incompatíveis com a seriedade do empreendimento científico. Muito bem. Já é bastante tarde, eu acho que todo mundo aí deve estar cansado. Se houver mais alguma pergunta, liga já ou cale-se para sempre. Muito bem, então, como não tem outras, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua paciência altamente meritória, certo? Pela sua atenção. Desejo um Feliz Natal a todos. E também convido vocês a ouvir o meu programa ligado, que tem toda segunda-feira, às 8 horas, horário de Brasília, pela internet, endereço www.blogtalkradio.com/olar. Às 20 horas, toda segunda-feira. Feliz Natal a todos e até a próxima.